Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Já perdeu a voz, o último furou a fila, o próximo pediu a vez, justiça ainda não se fez, o alvo já saiu de mira, a noite já é manhã cedo, o rio continua sendo. O morto já não sente medo, a rádio quer segredo. Ressaca se curou bebendo. A pedra saiu do caminho. O fato agora é só boato. O animal só quer carinho. E Dom Juan ficou sozinho. A pedra saiu do sapato. O mundo já passou do fim do mundo. O fim do mundo já passou do fim. Já passou do fim do mundo. O fim do mundo já passou. O dia de amanhã chegou. O jogo acabou 0-0. O morto já não sente dor. A moda já mudou. O fogo está pedindo Nero. O Ícaro caiu no chão. A testemunha sobre o mundo. A culpa é de todo mundo. O furo é muito mais fundo. Quem tem cão, caça com cão. O chato está interessante. O burro anda metido à besta. Madame agora usa barbante com açúcar grande. O sábado começa a sexta. Já passou no fim do mundo. O fim do mundo já passou do fim. O mundo já passou do fim do mundo. O fim do mundo já passou do fim. A noite já é madrugada. O caçador agora é caça. A página já foi virada, o dólar já não vale nada, o tempo todo e tempo passa. O fim do mundo já passou, a onça já bebeu a água, a chuva transbordou o rio, o filho pródigo fugiu, endividado agora paga. O mundo já passou. Já passou do fim. O mundo já passou do fim do mundo. O fim do mundo já passou do fim. Brasileiras de verdade. Nessas tardes molhadas de agosto, sinto a chuva lavando minha alma. Sinto o frio entrando pelos ossos como uma coisa, um troço, não sei explicar. Molhadas de agosto, sinto a chuva lavando minha alma. Eu sinto o frio entrando pelos ossos como uma coisa, um troço, não sei explicar. Lavei as mágoas nos pingos da chuva, aquela velha dúvida de te encontrar. Tô molhado como um passarinho, perdi o ninho, já nem sei voar. Eu tô molhado, pingando, chovendo, chovendo, pingando, pingando tão só. Tô molhado, chovendo, doendo, doendo, sangrando, sangrando de fazer dó. Tô chuviscando, estou chovendo, estou sofrendo de fazer dó. Chuviscando, estou chovendo, estou sofrendo, tô causando dó. Mês de agosto é mês de chuva, mês de agosto lava a alma, mês de agosto é mês de chuva. O mês de agosto é mês de chuva, mês de agosto lava a alma, a mágoa, a mágoa. De agosto, sinto a chuva lavando minha alma. Eu sinto frio entrando pelos ossos, como uma coisa, um troço, não sei explicar. Nessas tardes molhadas de agosto, sinto a chuva lavando minha alma. Eu sinto frio entrando pelos ossos, como uma coisa, um troço, não sei explicar. Lavei as mágoas nos pingos da chuva, aquela velha dúvida de te encontrar. Tô molhado como um passarinho, peguei o ninho, já nem sei voar. Eu tô molhado, pingando, chovendo, chovendo, pingando, pingando, tão só. Tô molhado, chovendo, doendo, doendo, sangrando, sangrando de fazer dó. Tô chuviscando, estou chovendo, estou sofrendo de fazer dó. Sofrendo, tô causando dó. O mês de agosto é mês de chuva, mês de agosto lava a alma, mês de agosto lava a mágoa. O mês de agosto é mês de chuva, mês de agosto lava a alma, a mágoa, a mágoa. Rio Surrajo. Quatro folhas a manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Te levar e o tempo parar. É a sorte te levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu à toa, conversa rara e boa, pedaço. quatro folhas é. Rio Sul Rádio. Ubatuba, Ilha de Floripa, Barra da Tijuca, Bahia, Marizias, Praia Grande, Itanhaém. No mês de julho acontecem tantas coisas que minhas fotos conseguem falar. Não sou mais criança, já posso viajar sozinho sem meus pais. Férias de julho acontecem coisas boas e foi aí que eu te conheci. Sentada na praia, tirando onda com um olhar, lindos olhos. Eu quis ir mais longe, nem sonhos eu podia imaginar. Lindos olhos, nada tão distante do azul, do tom do azul do céu. Lindos olhos, eu quis ir mais longe, nem sonhos eu podia imaginar. Lindos olhos, nada tão distante do azul, do tom do azul do céu. Lindos olhos. Férias de julho acontecem coisas raras e nem mesmo as canções podem contar. Memórias, lembrança da viagem que me fez apaixonar. Férias de julho acontecem coisas boas e foi aí que eu te conheci. Sentada na praia, tirando onda com um olhar. Lindos olhos. Mais longe nem sonhos eu podia imaginar. Lindos olhos, nada tão distante do azul, do tom do azul do céu. Lindos olhos, eu quis ir mais longe nem sonhos eu podia imaginar. Lindos olhos, nada tão distante do azul, do tom do azul do céu. Essa história é como um filme que rolou na praia, onde a estrela principal era você de saia. O teu perfume do verão é do Tigabana, o que chamou minha atenção em Copacabana. Virei seus olhos verde azul como o céu e o mar. Pedi licença de chegar só pra dialogar. Cê quis Ferrari, quis um Audi ir pra Nova York. Jogar na sorte, quem vacila vai cair no golpe. Vida de mala com um set que é ponta direita. Driblando a vida eu achei a gata perfeita. Nestas férias conheci, curti, vi o brilho lindo dos olhos, nunca esqueci o olhar. Lindos olhos, eu quis ir mais longe, nem os sonhos eu podia imaginar. Lindos olhos, nada tão distante do azul, do tom do azul do céu. Lindos olhos. Lindos olhos, nada tão distante do azul. Brasileiras de verdade. Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante, na pirraça de te ter por enquanto eu miro o índio que eu sou no teu ser e alcanço. Viagens tão óbvias, loucuras tão sóbrias de um iniciante. oficinas tão tingidas de escuro, aonde peixe safo eu nado até você. E ele vê a cidade em trapos, cantando lá, lá, lá, lá, cantando lá, lá, lá, lá, cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passagem, eu rodo sem parar. Eu sou passageiro, eu rodo sem parar. Eu sou passageiro. Eu sou rádio. Na minha pele fincou, pressinto que agora não sai mais. O que ferveu entre nós de febre fez delirar. Desejo sentir mais uma vez. Desejo sentir mais uma vez. Desejo sentir mais uma vez. Desejo sentir mais uma vez. Mais uma vez. O coração consentiu, a mão do mundo abraçou, suave nos envolveu nesse véu de incontrolável querer. Os olhos se deram sinal, no ato é fato eu fui todo seu. Há tempos que eu desejo sentir esse gosto. Se fez muito melhor que esperei. As bocas nucas, mãos no cio, a pele se arrepiando ao toque macio. Se arrepiando ao toque macio. Senti seu gosto uma vez. Na minha pele fincou, presinto que agora não sai mais. O que ferveu entre nós, de febre fez delirar. Desejo sentir mais uma vez. Desejo sentir mais uma vez. Desejo sentir mais uma vez. Só mais uma, mamã. Desejo sentir mais uma. Só mais uma vez. perigoso. Se fez muito melhor que esperei. As bocas nucas, mãos no cio, a pele se arrepiando ao toque macio. Se arrepiando ao toque macio. Pros braços desse mar, pretendo ir por bem. Me lanço, laço qualquer desafio. Exposto a este mel, a ponto de estar disposto a trocar pelo meu lugar no céu, meu lugar no céu, meus vícios, minhas paixões. Veneno da lata, é na lata. Swing, balanço, funk, yeah. nossa canção. Nada cansava, já não sei viver nesse clima de suspense. Essa paz, quando a onda e todo dia. iguais da janela, a vida passava lentamente, lentamente. Então ela me apareceu no dia quente de verão e terminou mais um caso de solidão. O descaso, o destino. Quando vem já é dia, ela faz tudo ser luz do sol e alegria. Essa paz, toda hora e todo dia. Oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na. leva do meu ser. Nada ficou intacto. É na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou. É a surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo. Mas eu também não vai bem. Algo me diz em rubro negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. A boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Tempo parado no ar. Há dias, calor, insônia, ó noite. Quem ama vive a sonhar de dia. Vem lá das alturas com agruras ou paz. Oh, meu bem, serei seu guia na terra. Na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais. Eu sou o homem que pode lhe dar além de calor, fidelidade. Deus pra dizer, mesmo a dois nos víamos não sós. Como esquecer, veio na dobra da luz, pairou por cima de nós, como se quisessem nos mostrar, sim, existe algo maior, e não contarão pra nós. Se eu sei o que vi, mais do que ver eu senti luzes as luzes pelo céu. Solos de guitarra não. Sul Rádio. Ponta de inveja, um dedo de luxúria, olhada de guloso não faz mal a ninguém. Se ela quiser também, se ela quiser também. Falsa preguiça, ira de mentira, por que guardar pra si tanta beleza? Quanta avareza, quanta avareza. É um pecado não gostar de alguém assim. É um pecado não gostar assim de alguém. É um pecado não gostar de alguém assim. É um pecado não gostar assim de alguém. Ponta de inveja, dedo de luxúria, olhada de guloso não faz mal a ninguém. Se ela quiser também, se ela quiser também. Falsa preguiça, ira de mentira, por que guardar pra si tanta beleza? Quanta avareza, é, quanta avareza. É um pecado não gostar de alguém assim. É um pecado não gostar assim de alguém. É um pecado não gostar de alguém assim. É um pecado não gostar assim de alguém. Vaidade, injúria, preguiça e avareza. É um pecado não amar alguém assim. É um pecado não pegar com essa princesa. Inveja, ira, pula vaidade, injúria, preguiça e avareza. É um pecado não amar alguém assim. É um pecado não pegar com essa princesa. Que beleza, quanto pecado entra e sai da cabeça. Pecado entra e sai da cabeça. Que beleza, pecado entra e sai da cabeça. Sai da cabeça. Que beleza, pecado entra e sai da cabeça. Inveja, ira, pula vaidade, injúria, preguiça e avareza. É um pecado não amar alguém assim. É um pecado não pegar com essa princesa. Rio Sul Rádio. Precisa saber da piscina, da margarina, da cabina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa saber o que eu sei e o que eu nem sei mais. E o que eu nem sei mais. E o que eu nem sei mais. Precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver esperto. Ouvir na, aquela canção do Roberto. azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Você precisa da América do Sul. Você precisa da América do Sul. Você precisa da América do Sul. Você precisa da América. Não sei. Não, não, não. Via na minha camisa. pedras. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se vê que o inferno é aqui. Existirá em toda raça, então experimentará para todo mal a dura. Velha bandeira da vida acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém. Lá não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê. Existirá em toda casa, então experimentará para todo mal a cura. Insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir. Existirá em toda raça, então experimentará para todo mal. Olá, eu sou a Mari Blue e também estou aqui na Rio Sul Rádio. Ô menina, eu sei que cê me ama e eu te amo também. Ô menina, eu sei que cê me quer. Eu te quero bem. Menino, me olha nos olhos, me faz carinho, cuida de mim. Só não me pede isso, menina, não vai dar certo. Deus quis assim. Ô menino, cê nasceu pra ser meu, meu amigo. Thank you. também. Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar e seca o. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar, baby. Baba, olha o que perdeu. A criança cresceu, bem feito pra você. Agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baba, baba, baba, baby, baba, baba, baba, baby, baba, baba, baba, baby, baba, baba, baba, baby, baba, baby. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar e seca o. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar, baby. Baba, olha o que perdeu. A criança cresceu, bem feito pra você. Agora eu sou mais eu. Pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar, baby. Baba, baba, baba, baby, baba, baba, baba. Baba, baba, baba, baby, baba. Baba, baba, baba, baby. Baba, baby. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar, seca o. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar, baby. Rio Sul Rádio. Que eu não sei. Sonhei com você, mas não vi seu rosto. Acordei com o gosto do que eu não provei. E só mais um dia. Alguma queixa. Em todo lugar existe alguém querendo o que não tem. Toda hora alguém perde a cabeça. Esqueça. Me diga alguma coisa que eu possa amar. Guarde os espinhos com você. A vida pede provas que quem ama dá, que quem ama dá. Só meias palavras não vão resolver. E só mais um dia sem sal, sem sal, sem sal. Quer saber se eu tenho alguma queixa? perdeu a cabeça. Esqueça, apareça. A cabeça, esqueça e apareça. Rio Sul Rádio. Oh, hoje joguei tanta coisa fora. Ei, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. Ei, a casa fica bem melhor assim. Céu de Ícaro tem mais poesia que de Galileu. Voar, desprezando as asas que você me deu. Pela lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Mereci a visita, mão de militares, mas de bela luz, e de você e eu. Joguei tanta coisa fora. Lendo teus bilhetes, eu lembro do que fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Quantos elementos amam aquela

fumaça de uma nova raça. O céu azul, azul, azul fumaça, fumaça das palavras correm pelos pensamentos. No céu azul, azul fumaça, minha morte causa igual. A geração em busca, nem o bem nem o mal, o próximo passo é a razão. Desde o ferro na boneca a gente já era fã. Ficava até de manhã no rock and roll e no blues. O som era nossa luz naqueles anos de chumbo, botando pressão no bumbo. A galera resistia, mandando a tristeza embora e cultivando a alegria. Ninguém tomava um partido, nem se afundava no lodo. Nós éramos sim um todo, um time de futebol, girando em torno do sol na mais perfeita harmonia, querendo amar sem demora, mandando a tristeza embora e cultivando a alegria. Aonde a turma chegava, reinava a felicidade. Parecia uma cidade daquelas do interior. Ali morava o amor, no apê de Botafogo, querendo virar o jogo. A galera resistia, mandando a tristeza embora e cultivando a alegria. No cantinho do vovô foi maior a dimensão, porque já tinha João presente na nossa vida, trazendo a sua batida repleta de tanta bossa. Chegou transformando a nossa com a sua maestria, mandando a tristeza embora e cultivando a alegria. E aí acabou chorar, e naquele cenário rústico o elétrico e o acústico celebraram o casamento, ao som de cada instrumento, da guitarra ao cavaquinho, samba, forró e chorinho, unidos naquela hora, mandando a tristeza embora e cultivando a alegria. Músicas brasileiras de verdade. Não aguento mais, todo dia o mesmo dia, e as refeições sempre na mesma hora. Todo dia muda, muda só o nome, são as mesmas cartas e fotografias, em porta-retratos o mesmo teatro de sorrisos centenários que tentam manter a paz. Olá pessoal, eu, Humberto F. e o Picassos Falsos estamos aqui na Rio Sul Rádio. Por que você não quer? Yeah. Eu hoje tive um sonho, um sonho Martin Luther King. Eu subi uma montanha e gritei pra quem pudesse ouvir. Mas você tão surda, não pôde ouvir o grito, não quis subir comigo e mudar o rumo das coisas e dar outro sentido às horas. Por que você não quer brilhar? Por que você não quer saltar comigo? Por que você não quer brilhar? Por que você não quer saltar comigo? Saltar comigo, saltar comigo daqui. Sorrir, porque o riso é programado. Happy hour, vamos combinar. É uma forma de subir, só pra tomar fôlego e depois cair no mesmo precipício, no mesmo orifício. Repousa. Por que você fala de amor em Itapuã. Passa uma tarde em